Corrupto. Janeiro, favela. De quebrada. Na caça das gramas, periga e flama. Escama é a isca pra levar elas pra cama. Ela é insana, à procura das gramas. Bem-vindo ao meu lugar onde bandido faz a fama. Na caça das gramas, periga e flama. Escama é a isca pra levar elas pra cama. Ela é insana, à procura das gramas. Bem-vindo ao meu lugar onde bandido faz a fama. Na caça das gramas, da preferida escama. Na house ela bandia, cheirada, fight na cama. Fumaça de erva é dinâmica pra elas. Virada na casa onde as periga impera. Bandido aqui consta, escama, peixe, as onça. Loucura pros cardume e as pantera curte lombra. Desce o red black, chapação hoje é light. Trincando na madruga, banda é destaque na night. O bang aqui vira e tem o que elas quer. Do pan com umas vagaba, trincando acende o beck. Na casa ela é presa, facinho pros bandoleiro que estica as carreiras, adormecendo ela mais cedo. Virada na matina, do jeito que eu tô também. Do meu lucro rende a boa, cheiro do punk ela vem. Atribulando nas carreiras, cheira na nota de 100. Na caça das gramas, periga e flama. Escama é a isca pra levar elas pra cama. Ela é insana, à procura das gramas. Bem-vindo ao meu lugar onde bandido faz a fama. Na caça das gramas, periga e flama. Escama é a isca pra levar elas pra cama. Ela é insana, à procura das gramas. Bem-vindo ao meu lugar onde bandido faz a fama. Na caçada das gramas, já é pós-graduada. Olfato apurado pra neve, pra bolo de numerada. Vai pro frevo, tomba os boi pra bancar. Tem de monte, mas é caçadora véia. Sabe que os bandidos é a fonte, seus defeitos ela esconde. Pagando de boa moça, sombra subiu, máscara caiu. Loucura bateu, é louça. Se consta o que elas quer, é desejo realizado. Se vê que não rende nada, pula pro bolinho do nada. Apaixonada pelo luxo, amo o cheiro que adormece. Quer perfume de marafa, movida ao whisky com red. Com os grave ela enlouquece, curte os cara esparrado. Com estilo de maloqueiro, prato e boné rebaixado. Resultado, vê um lado, fim de noite, rola fight. Gran finale é só loucura na cama. Novidade, dia seguinte acorda, nem lembro o que aconteceu. Certeza que ela tem é que a caçada rendeu. Na caça das gramas, periga e flama. Escama é a isca pra levar elas pra cama. Ela é insana, à procura das gramas. Bem-vindo ao meu lugar onde bandido faz a fama. Na caça das gramas, periga e flama. Escama é a isca pra levar elas pra cama. Ela é insana, à procura das gramas. Bem-vindo ao meu lugar onde bandido faz a fama. Rola fight. Se tem pra elas, pra ti cê dá escama. É light, estica, é nariz white. E tá virada, cheirada, isso pra ela não é nada. Eu gosto assim, do pan é bom pras vagabas. Sobe fumaça, verdinho, que pros banda é massa. Bateu a lombra danada, aglomero tá na casa. E ela vem seduzindo, eu sei que ela quer. Bandia com os pulando, quer os de Nine Bazé. Que hoje ela tá na caça das grama e do cifrão. Bandido aqui faz sua fama, tipo estilo patrão. Tipo 12 gera lucro, vagabundo função. Traz drink, trago os banda, tá no embalo a milhão. Na caça das gramas, periga e flama. Escama é a isca pra levar elas pra cama. Ela é insana, à procura das grama. Bem-vindo ao meu lugar onde bandido faz a fama. Na caça das gramas, periga e flama. Escama é a isca pra levar elas pra cama. Ela é insana, à procura das grama. Bem-vindo ao meu lugar onde bandido faz a fama.